Está começando mais um programa Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando ao vivo mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo. Estamos aqui na nossa querida Rádio Capela, sintonia 105,9 FM, e estamos abertos a eventuais esclarecimentos dos estimados ouvintes, cujo contato pelo telefone é 3876-6846. Breaking news, just 3876-6846. Através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com é outra maneira de comunicação conosco. E agora temos um terceiro método, que é através deste meio de comunicação, que se tornou uma verdadeira febre em todo o território nacional, talvez em todo o território do nosso planeta, que é o WhatsApp, o famoso Zap Zap. E é você que está aí prestando atenção para tomar ônibus, ou que está dentro do ônibus para descer em um ponto, e se você estiver ligado aí no WhatsApp, você vai perder a parada, né? Você vai passar de onde você tem que descer. E você que está no carro, não se atreva a ficar olhando no WhatsApp. Muito bem. E o telefone de contato pelo WhatsApp da nossa Rádio Capela é 019-996-39-7984. Repetindo, 019, o WhatsApp, né? 019-996-39-7984. Então, os estimados ouvintes, sintam-se à vontade para elaborarem as questões como convierem. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, o quarto livro, intitulado Esperanças e Consolações. O Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. A primeira, as causas primárias. A segunda, o mundo espírita. A terceira, as leis morais. E a quarta, esperanças e consolações. Nesta quarta parte, estamos estudando natureza das penas e dos gozos futuros. O que vamos encontrar no mundo espiritual de acordo com o comportamento que tivermos praticado aqui no, na presente encarnação. Dentro dessa natureza das penas e gozos futuros, nós estamos na questão 974. Na questão 974, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais da humanidade: donde procede a doutrina do fogo eterno? Donde procede a doutrina do fogo eterno? Os benfeitores assim respondem: imagem tomada como realidade, como tantas outras. Então, essa doutrina do fogo eterno, do sofrimento eterno, nós encontramos um equívoco de interpretação, uma vez que algumas pessoas tomaram esse conceito como realidade e esse conceito foi passado de geração a geração como realidade sem equívocos, realidade insofismável. E nós vamos, fazendo um raciocínio simples, nós vamos encontrar, eu particularmente, acreditei em Papai Noel até os 10 anos de idade, que hoje é, nós consideramos que é um absurdo. Lembro também que aquele Jacó do Bandolim, ele tinha um filho, que agora me fugiu o nome, e esse filho, ele participava do júri do programa Flávio Cavalcante. E esse filho do Jacó do Bandolim dizia que ele acreditou em Papai Noel até os 12 anos de idade. Esse é o recorde das histórias que eu já tenho ouvido sobre Papai Noel. Mas estamos dizendo isso porque na infância psicológica da humanidade, e nós não estamos muito distantes da infância, uma vez que nós já poderíamos ter melhorado muito e ainda temos patinado de maneira geral, basta ver quantos desatinos que nós homens ainda praticamos. E é de se conceber que alguns conceitos equivocados passam de geração para geração. Dessa forma, acreditar em Papai Noel, acreditar no Boitatá, acreditar em Saci Pererê como uma realidade é mais ou menos este conceito da doutrina do fogo eterno. Fogo eterno, nós também raciocinamos que no passado, antes da ampliação dos conhecimentos científicos que temos observado, principalmente a partir do século XIX em diante, quando se estabeleceram várias ciências, entre elas a química, a física, a biologia, a tantas outras ciências que vieram esclarecer inúmeros conceitos que eram conhecidos como equivocados. Então, nós vamos observar que até o século XIX, mais ou menos, havia quatro elementos considerados elementos gerais do universo. Não era nem considerado do planeta, era do universo. Quais eram? Água, ar, terra e fogo. Esses eram os quatro elementos principais. E nós vamos encontrar em muitas civilizações o conceito de que o fogo possuía uma ação purificadora. Uma ação purificadora. Então, talvez daí é que tenha sido colocado este conceito de que se você não teve um desempenho satisfatório na sua encarnação, quando o seu corpo parava de funcionar, a sua alma era transferida para o inferno, onde você iria padecer no fogo eterno, tendo como objetivo essa religiosa principal e que comandava ou que participava do poder temporal na maioria dos países, principalmente os países ocidentais. Então nós vamos encontrar que esse fogo eterno, tendo o conceito de eterno como fim indeterminado, ou seja, se você morreu sendo uma pessoa de um comportamento mau, você iria padecer sofrimentos atrozes num lugar determinado chamado inferno, e você ficaria ardendo nesse fogo indefinidamente. Indefinidamente. E essa era uma pena irremissível, ou seja, se você foi mal, você iria ficar no fogo eterno do inferno de maneira irreversível. Não havia chance de recuperação. Esse conceito certamente foi cunhado pelas autoridades eclesiásticas mandatórias dos vários países do mundo ocidental. Esse conceito foi cunhado em séculos passados com o objetivo de infundir temor, de infundir medo nas pessoas, e infundindo medo, teoricamente, as pessoas se esforçariam para serem boas pessoas. Mas, ao longo do tempo, nós observamos que não foi isso que aconteceu. Então, a doutrina do fogo eterno, ela é considerada uma imagem que foi tomada como realidade, como tantas outras doutrinas também foram criadas. E eu gostaria de ouvir os nossos companheiros, iniciando pelos seus cumprimentos. Hoje estamos acompanhados do nosso querido Guilherme, do nosso querido Fábio, da nossa querida Sônia e do não menos querido Marcos. Gostaria de ouvi-los, companheiros. Fiquem à vontade, mesmo que seja apenas para os cumprimentos iniciais. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes da Rádio Capela. Aqui é Fábio falando, aproveitando para dar um abraço caloroso nessa noite de frio aqui em Viedo. Marcelo, eu queria comentar assim que eu acho que o inferno é verdade, porque quando a gente está sofrendo, sofrendo muito, e a gente não vê saída para esse sofrimento, parece que o sofrimento é eterno. Exatamente. E parece que ele é a pior coisa que existe no mundo, né? Então, quando a gente sofre um remorso terrível, ou quando a gente sofre uma dor consciencial muito grande, ou uma perda de uma pessoa muito próxima, sem o preparo para isso, eu acho que queimar no fogo é pouco. Então, eu imagino que... E, inclusive, a gente caminha para a autopunição, né? Punirmos a nós mesmos em muitas situações. É verdade. Então, eu imagino que há situações de espíritos que, quando deixam o corpo físico e caem na real, né? De tudo aquilo que eles fizeram, de quem eles foram, do que eles prejudicaram, das consequências que os atos deles tiveram, que esse sofrimento é tão grande que eles, como você mesmo falou, além de serem punidos pela própria consciência, eles buscam ainda mais punição, mais sofrimento, porque eles não se veem dignos de si, né? Então eles se enterram praticamente. Eles se escondem, ou eles buscam um isolamento, ou eles se submetem a forças malignas, a outros espíritos que os escravizam, que os dominam, e eles se aglutinam, né, se aglomeram em lugares lúgubres, né, lugares escuros, úmidos, ou quentes, com larva... Em que predominam as sombras. Exatamente, são lugares onde a pessoa que está amargurada, que está arrependida, ela se refugia. E com certeza esse não é um lugar de campo, de paisagem, de flores, né? Ela então intuitivamente busca a companhia dessas pessoas, intuitivamente busca esses lugares assustadores até para uma pessoa comum que está em paz de consciência. E como elas não veem saída para esse ciclo, porque elas não estão enxergando uma oportunidade de consertar aquilo que elas estragaram, então elas se sentem presas nesse estado mental e emocional para sempre, né? Até que uma mão generosa... Eternamente. Exatamente. Até que uma mão generosa, que uma mão caridosa, uma mão beneficente, chegue, toque seu ombro e fale assim: meu amigo, está disposto a consertar isso que você fez, né? Então, enquanto ela não vê essa presença, enquanto ela não vê esse irmão abnegado, enquanto ela não se abre para isso, para ela, ela está sofrendo eternamente no inferno. Ela está queimando num fogo ardente interior que não tem coisa pior, né? Então, nesse aspecto, se alguém me pergunta: você acredita em inferno? Eu diria sim, né? Nesse aspecto, porque realmente é um fogo interno, uma coisa terrível que nos faz sofrer e que a gente não vê o fim. Mas claro que, se a gente for descrever e fizer a definição do inferno, como a gente acabou de discutir, como você acabou de elucidar, não, né? Então, quando alguém te perguntar: você acredita em inferno? Você pergunta assim primeiro: o que é o inferno? Né? Aí depois você fala se você acredita ou não. Exatamente, como muitos conceitos da doutrina espírita, sem dúvida. Sônia, boa noite, gostaria de ouvi-la. Boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês e aprendendo sempre, né? Nós estamos falando do inferno, o inferno dos nossos pensamentos, o inferno dos nossos remorsos, o inferno de vários tipos que nós mesmos criamos. Mas eu gostaria de agora dar uma atenção especial na nossa história. Sabe quem nasceu em 1265, Marcelo, Marcos? Dante Alighieri? Justamente. Aí, você andou com o piano. Em 1265 nasceu um gênio, um dos maiores da Idade Média, que é o século XIII, chamado Dante Alighieri. Alighieri. Ele nasceu na cidade de Florença, na Itália. E esse homem, que era um soldado e ao mesmo tempo um poeta, ele escreveu a Divina Comédia, o que o tornou muito famoso. E essa Divina Comédia, ela leva a uma viagem através dos horrores do inferno, cruza as regiões do purgatório e chega até as glórias do céu. Ele faz uma descrição. E um amigo dele chegou até a comentar isso, que era tão viva a sua imaginação, ou melhor diríamos, sua mediunidade, e tão profunda se lhe marcava o rosto, o pensamento, isto é, as impressões advindas de sua sensível inspiração, que um amigo tinha falado que esse homem parece que na realidade ter saído diretamente do inferno. E ele sonhava, ele era levado por um espírito chamado Virgílio. Esse espírito o conduzia por várias situações que a gente pode chamar de umbralinas, né? Esses lugares umbralinos, eles tinham várias categorias, vamos dizer assim, de sintonia. Então, encontrava nos vales dos suicidas, os vales das pessoas que, conforme o seu comportamento e sua atitude, eles eram por ali atraídos. O vale dos avarentos, dos bulomias, que faziam a bulimia, e assim por dizendo. Ele chegou a descrever 34 categorias de situações de sintonias onde que os espíritos se sentiam atraídos conforme a sua capacidade ou a sua vida ou a sua atitude o levavam, que era o centro de convivência. E não eram vales bonitos, não, porque esses tipos de pensamentos, eles são baixos, são pequenos, sintonias que não combinam com uma situação iluminada. E as pessoas por ali que ficavam se arrastando, eram conduzidas, sofriam. E ele ouvia ranger de dentes, tipos de gritos, choros, era realmente um tormento, né? E ele descreveu esse verdadeiro, que é chamado até o Inferno de Dante, e tem até um quadro muito famoso, né? Onde que tem seria uma descrição daquilo que ele viu. Então, o que seria esse inferno? Nada mais, nada menos daquilo que nós vivenciamos dentro do plano terreno e que damos valor acima dos valores que seriam os melhores, mais elevados, e quando nós desgarramos, ainda sentindo presos a esses valores, que de iluminados não tem nada, né? São valores ainda ligados à matéria. Digamos que todos são valores ligados à matéria. O avarento, as riquezas, a pessoa que é bulêmica, ela está ligada a quê? A comida, aquela situação de precisar comer. E o maledicente, que gosta de falar, né? Que está ligado a esse tipo de atitude, ele não se desvencilha tão fácil. Assim como o alcoólatra, como os outros tipos de vícios. Então, nós temos que ver que quem cria este inferno, na verdade, somos nós, né? Nós é que somos os detentores, os fabricantes desse inferno. Mas e se nós criarmos na nossa mente pensamentos positivos, atitudes sublimes, de fraternidade, de paciência, de tolerância? O que nós vamos criar? O nosso céu. O nosso céu. E que tipo de sintonia que nós vamos entrar? A sintonia com a espiritualidade elevada. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos parar exatamente nos locais onde que nós criamos ou vivenciamos em nossa vida terrena. Por isso que Jesus veio aqui pessoalmente trazer a nós, para darmos as diretrizes de condutas para que a gente pudesse ascender até o Pai, para que a gente pudesse subir até Ele. E através do quê? Dos comportamentos, das atitudes boas, dos pensamentos elevados, com amor, sempre o amor como a parte mais importante da nossa bagagem aqui terrena. Pois não, Sônia. Bem lembrado, e veio bem a calhar, né? Porque uma vez que o tema é inferno, eu fico imaginando se o nosso querido Dante Alighieri tivesse vivido ou vivesse nos dias de hoje. Ele certamente alcançaria níveis de vendagem da sua obra insuperáveis. Já pensou? Impressionante, né? Seria um best-seller e tanto. O filho do Jacó do Bandolim, que eu citei agora há pouco, chamava-se Sérgio Bittencourt. E ele fez uma melodia, uma música muito bonita, intitulada Naquela Mesa, que até gostaria de chamar para o nosso... para o nosso primeiro intervalo musical, muito bonita. Marcos, gostaria de ouvi-lo, os seus cumprimentos e as suas elucidações. Elucidações é bonito, né? Né? Esclarecimentos. Pois não, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, presentes. Boa noite, ouvintes. Foi pego de surpresa aqui. Marcelo, eu concordo com tudo que a Sônia disse e eu acho mais ainda, né? Eu acho que o inferno a gente faz é aqui mesmo, né? Porque muitas vezes a nossa realidade, a nossa vida, o que a gente faz, a forma como a gente enxerga as coisas, ela é muito mais sofrida do que o período pós-desencarne, né? Então, muitas vezes a gente tem aqui uma vida onde a gente sofre muito mais do que propriamente a gente vai sofrer por lá, né? E como é que a gente sofre? A gente sofre basicamente de duas formas. A gente sofre basicamente de passado e a gente sofre de futuro. O sofrimento que a gente sofre de passado chama-se angústia. E o sofrimento que a gente sofre de futuro chama-se ansiedade. Então a gente tem medo que as coisas ruins aconteçam conosco e a gente fica pensando o tempo todo, ai meu Deus, vai acontecer, não vai acontecer, se acontecer, se não sei o que e tal, eu fico vivendo de futuro. Muito bem, quando eu vivo de futuro, eu estou ansioso, ok. Quando eu vivo de passado, ai meu Deus, aquilo que eu fiz, ai meu Deus, aquela minha ação, aquilo que fizeram pra mim, aquilo que o fulano fez pra mim há 10 anos atrás, enfim. Quando eu fico sofrendo desse jeito, eu fico sofrendo de passado. E é comprovado por estudos psicológicos que as pessoas vivem 95% ou mais do seu tempo no passado e no presente... e no futuro, perdão, e apenas 5% do seu tempo no presente, né? Aproveitando o que estão fazendo, aproveitando aquele tempo que está passando com as pessoas. Então a gente está o quê? Quando a gente está com as outras pessoas, a gente está ou assistindo televisão, ou no WhatsApp, ou na internet, ou a gente não aproveita aquele presente. Então, que é coisa pior do que isso, do que não viver a nossa vida, do que viver de passado, de futuro e não viver com as pessoas que estão do nosso lado, isso já é inferno. Então, inferno é essa nossa vida cotidiana, né? E nesse planeta de expiação e provas, aí sim que nossa vida é mais infernal ainda, né? Ainda temos a bênção de morar num país que não tem guerra, num país que não tem calamidades, num país, enfim, abençoado por Deus, né, como diz a música, e a nossa vida não é tão infernal assim, mas existem pessoas aí pelo mundo que têm vidas absolutamente infernais, mesmo estando encarnadas, Marcelo. Bem lembrado, Marcos, e nós vamos nos recordar também, em alguns programas anteriores, você nos disse que o presente... é um presente de Deus, é uma dádiva, e nós sofremos pelo ontem e pelo amanhã. E como nos esclarece o nosso querido Dalai Lama, ele nos esclarece dizendo que nós sofremos pelo que não existe. Como que é, Sônia, exatamente o que o Dalai Lama escreveu? Então, perguntaram para o Dalai Lama o que ele achava do homem, né? Do homem contemporâneo, qual era a opinião dele, deste homem contemporâneo. Aí ele falou, os homens, eles perdem a saúde, eles trabalham, né? Aqui, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acaba por não viver nem o presente e nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Exatamente. E num outro determinado momento, o Sônia e amigos, ele nos diz também que nós sofremos por aquilo que não existe. Porque o ontem não mais existe. E o futuro e o amanhã ainda não existe. Legal, né? Bem, vamos fazer um primeiro intervalo musical. E em homenagem ao nosso querido Sérgio Bittencourt, que acreditou em Papai Noel até os 12 anos de idade, o que demonstra a pureza dos seus sentimentos, e que ele pôde demonstrar nessa bela composição em que ele fez uma bela homenagem ao seu pai, Jacó do Bandolim. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9:34. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá. Retornamos com a continuidade do programa Momentos Espirituais. Acabamos de ouvir na interpretação de Zélia Duncan a música Naquela Mesa, que foi feita por Sérgio Bittencourt em homenagem ao seu pai Jacó do Bandolim. Sem dúvida, uma bela música, uma bela homenagem, um momento especial de gratidão que este nobre espírito fez em sua passagem pelo nosso planeta. Bem, mas dando continuidade à questão 974, nós vamos encontrar no item A O Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Ou seja, infundir medo nas pessoas através desse conceito do fogo eterno, isso não trará como resultado um efeito positivo? Aí os benfeitores espirituais assim esclarecem: vede se serve de freio mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar, nem saudável. Ou seja, mesmo entre os eclesiásticos, mesmo entre os padres que proferiam aquele conceito antigo do fogo eterno, e queremos deixar claro que a Igreja Católica, a teologia da Igreja Católica hoje, não reconhece o inferno como era ensinado anteriormente. Hoje eles têm uma visão mais ampla, inclusive uma visão muito mais espiritualizada, embora os nossos irmãos católicos não professem a crença na reencarnação. Mas nós espíritas não impomos os nossos conceitos, nós apenas expomos os nossos conceitos. E a reencarnação, ela não é para ser acreditada, ela é para ser vivida. Então, como o próprio Mestre Jesus esclarece no diálogo com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta para Jesus: mas mestre, como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Então Jesus, percebendo que ele não havia entendido que nós temos várias vidas sucessivas, então Jesus esclarece que aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não, o que é importante é que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, se nós, através de múltiplas existências sucessivas, se o nosso conceito fosse o de uma única existência, nós teríamos muita dificuldade em desenvolvermos todas as virtudes no seu mais alto grau, porque das duas uma: ou a reencarnação existe ou a reencarnação não existe. Se aqueles que acham que temos apenas uma vida, então esses que acham que temos apenas uma vida consideram que em apenas uma vida nós vamos desenvolver todas as virtudes no seu mais alto grau. E nós percebemos que não é possível todas as pessoas desenvolverem no seu mais alto grau todas as virtudes. Portanto, a reencarnação é uma lei natural. Se as pessoas acreditam ou não acreditam, para nós espíritas pouco importa, porque todos nós teremos que viver várias vidas sucessivas para desenvolvermos todas as virtudes no seu mais alto grau. Vamos encontrar no comentário do Kardec, ainda sobre esse assunto, ele diz assim: impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos. O homem não encontrou comparação mais enérgica do que a comparação do fogo, pois, para ele, o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais vigorosa. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos povos mais antigos. Por isso também é que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, abrasar de ciúme, etc., etc. Então vejam vocês que esse conceito do fogo é um conceito antigo e que era professado nas mais antigas civilizações. E esse conceito foi sendo passado de geração para geração. Muitas vezes reconhecemos que o fogo tinha como objetivo a purificação dos sentimentos, a purificação das consciências. Talvez, quando tenha surgido esse conceito, tenha surgido da parte dos antigos iniciados. Quem eram os antigos iniciados? Pois bem, nós vamos encontrar no Egito Antigo, na Grécia Antiga, mesmo entre os sacerdotes hebreus, nós vamos encontrar que havia dois tipos de ensinos. Especificamente, entre os gregos antigos, entre os egípcios antigos, os sacerdotes egípcios, por exemplo, elaboravam um ensinamento aberto para a população, que era o exotérico, o ensinamento exotérico, exo para fora, seria o ensinamento para a população de maneira geral. E o esotérico com S, que era o ensinamento para dentro, ou seja, o ensinamento que era feito para esse grupo de iniciados, ou seja, aquelas pessoas que faziam parte do convívio mais íntimo com os sacerdotes. Então, dentro desse convívio mais íntimo com os sacerdotes, seja lá no Egito, seja na Grécia Antiga e mesmo em outros povos considerados pagãos, havia esses dois tipos de ensinos. Um que era para o povão, vamos dizer assim, né, para as pessoas que iam nos cultos dos mais variados deuses que havia na época, e o outro ensino que era voltado para o ensino para dentro, o ensino restrito, limitado aos amigos ou aos alunos dos sacerdotes. E esse ensino esotérico com S, que os sacerdotes faziam para os iniciados, esse ensino que os sacerdotes elaboravam nesse círculo restrito de convivência, nessa convivência, os sacerdotes revelavam todos esses conceitos que a doutrina espírita ensina hoje. Então, o conceito do Deus único, para o povão, eram vários deuses, mas lá no círculo restrito dos sacerdotes, era Deus único, imortalidade da alma, várias vidas sucessivas, ou seja, a reencarnação, comunicabilidade com os mortos, porque eles também tinham reuniões mediúnicas, e também o conceito da lei da evolução, tal como a doutrina espírita nos ensina hoje. Acontece que para eles manipularem o poder que eles faziam parte, não era conveniente explicar para toda a população todos esses conceitos. Mesmo porque todos nós sabemos que, naquela época, 5%, 10% da população é que sabia ler e escrever. O ensinamento era dado em praças públicas, tudo de maneira oral, né? Tudo de maneira através de contar histórias. Então, é possível que esse ensinamento tenha partido dos iniciados, o ensinamento do fogo eterno, com esse objetivo de falar que você purificaria a sua alma através da ardência do fogo. Mas, voltamos a dizer, esse fogo ou esse sofrimento que muitas vezes nós, quando desencarnamos, vamos nos encontrar em regiões inferiores, em regiões menos evoluídas, então nós vamos ficar um tempo determinado, não é um tempo que não tem remissão, que nós nunca mais vamos nos encontrar com as pessoas que nós amamos e assim por diante. Marcelo. Pois não, Fábio, gostaria de ouvi-lo. Quando eu era criança, tinha 5 anos, a minha avó tinha na cabeceira da cama dela um abajur que era com um líquido dentro. E tinha dentro desse líquido vários pedacinhos de papéis picados que ficavam flutuando dentro do líquido. E a luz que batia nesses papeizinhos flutuando e virando aleatoriamente fazia um espetáculo, né? Uma coisa muito bonita. Sim. O papelzinho era... Tava até contando essa história pra Sônia. O papelzinho era vermelhinho, amarelinho, verdinho, né? E pra quem ficava olhando o reflexo disso na parede, tava, era muito hipnotizador, muito bonito. E eu cheguei pra minha avó e perguntei assim: vó, o que que é isso? Né? O que que é isso? Então, você já pensou, a minha avó, ela pensou assim, talvez num lapso de segundo: nossa, até eu explicar para esse moleque de 5 anos o que é um abajur, né, e como funciona tudo, eu acho melhor eu já inventar uma historinha para ele, que ele vai ficar quietinho, vai ficar olhando para o abajur e vai distrair. E vai me deixar em paz. Aí a minha avó falou assim para mim: isso aí, meu filho, é televisão para cachorro. Ó, o verdinho que você tá vendo ali, ó, é alfacinho, o amarelinho é bananinha, o vermelhinho é carninha. Então o cachorro fica olhando para aquilo e fica imaginando, né, as coisinhas que ele gosta, né? E nisso ela me hipnotizou e eu fiquei ali também olhando e imaginando as coisinhas. Televisão para cachorro. Não. Então, e ela não sabia, ela já ainda não conhecia aquelas máquinas de fazer frango, né? Acho que não, Marcelo. Que na época lá em Santa Rita já havia já essas máquinas? Máquinas de fazer frango? Não, é de assar. De assar frango. Tá. De assar frango. Não, acho que não, ainda não. Então, porque essas máquinas de assar frango, depois nós passamos a denominar de televisão para cachorro, né? Televisão de plasma para cachorro, exatamente. É verdade, não tinha naquela época ainda. Tradicional, porque... né? Não, e é interessante que quando o cachorro para na frente dessas máquinas de assar frango, eles ficam olhando lá, né? Parece que ficam hipnotizados. Totalmente. Né? E não quer que você mude de canal. É interessante. E a sua avó o hipnotizou com essa história. A minha avó deu um, vamos dizer assim, no bom sentido, sossega, leão, um cala a boca em mim, e me deixou ali assistindo a televisão para ver o que o cachorro ia pensar da televisão. E aí você ficou com aquele conceito. Como se não bastasse, uma vez eu perguntei para ela o que era um bidê que eu vi no quarto, no banheiro. Um bidê. Eu falei assim: vamos. Bom, eu acho que é melhor você explicar o que é bidê, porque mesmo hoje tem muitas pessoas que não sabem então, o que é o bidê. Hoje não utiliza mais, né? Mas era um assento parecido. Utiliza sim, e é muito útil. Então, a gente não vê mais nas casas. Hoje tem a mangueirinha higiênica, né? É, então, antes tinha um assento sanitário parecido com a latrina, né? Com o vaso sanitário, onde você ligava a torneirinha e lavava as partes íntimas. Exato. Mas da mesma forma, minha avó decidiu não explicar para mim o que era isso, quando eu perguntei. Aí ela falou assim para mim: isso daí é para lavar os pés. Então você vai dormir, se você já tomou banho às 6 horas da tarde, mas você é criança, moleque, tirou o sapato, pôs sapato, tirou o sapato, pôs sapato, na hora de dormir tem que pelo menos lavar o pé. Aonde você vai lavar? No bidê. Só que, curiosamente, com o tempo eu fui percebendo que a minha avó lavava o meu pé na mangueirinha do chuveiro. E eu queria que ela lavasse no bidê. Mas ela não lavava no bidê. E a televisão para cachorro, eu nunca vi nenhum cachorro, e com o tempo eu fui percebendo que os cachorros não iam lá assistir essa televisão, né? Então, assim, eu acho que no tempo que aquela verdade era verdade, foi bom para mim, entendeu? Sem dúvida. Então, assim, só que com o tempo, você viu que não era uma realidade. Exatamente, com o tempo foi irresistível que eu descobrisse que aquilo não era realidade, como o exemplo que você deu do Papai Noel. Então eu acredito que esses sacerdotes, que esses senhores da igreja que dominavam as massas, para a evolução da época, é o que era possível fazer. Como eles iam explicar isso? Embora eles tinham a intenção de se perpetuar no poder, né? Exatamente. Então eles usavam esse conhecimento com esse objetivo. Então, assim, para dar o, entre aspas, o cala-boca, né, o sossega-leão no povo, eles explicavam dessa forma, teoricamente, que era uma forma que amedrontava mais do que impunha respeito, né, ela punha temor, e assim as pessoas respeitavam por falta de conhecimento, né, por não saber melhor. Então, isso remete para um segundo ponto, que é o ponto da crença. Né? Então eles faziam as pessoas crer, creia, né? Tenha fé, né? Por crença. Hoje nós estamos vivendo uma nova fase da humanidade. Nós estamos desafiados por Allan Kardec a ter fé pela sabedoria e não mais pela crença. A fé raciocinada. Né? É a fé raciocinada. Então quando nós sabemos uma coisa, nós temos muito mais convicção do que quando nós acreditamos em uma coisa. Exato. Né? Então, isso que é o bonito. Então, quando a gente raciocina, filosofa sobre a bondade infinita de Deus, a sua misericórdia infinita, sobre a sua justiça infinita, a gente já vai começar igual eu fiquei quando eu percebi que não se lavava o pé no bidê. Eu falo assim: opa, não é assim. Deus não vai colocar um filho dele lá, separado da mãe dele, uma foi pro céu e o filho foi pro inferno. Exato. Não vai fazer isso. Exato. Né? Porque senão a mãe que foi pro céu e o filho foi pro inferno, essa mãe não vai ser feliz no céu, né? Porque o amor, ele exige a eternidade. Então ele exige que a pessoa esteja junto com ela para sempre, né? Então, se for assim, ela vai preferir ir ao inferno para ficar lá com o filho do que ficar no céu sem o filho, né? Então, assim, esse saber que Allan Kardec nos desafiou, né, vai nos adultecendo. Ele vai nos... Neologismo de Fábio. Neologismos de Fábio. Ele vai nos tornando adulto, né? E a gente vai cada vez mais deixando as crenças de lado. E a gente vai indo pro lado da sabedoria. E aí a gente vai entendendo o que é esse céu e o que é esse inferno. É isso. Pois não, Sônia? Você gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Eu queria trazer uma orientação, né, encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, do Bem-aventurados os pobres de espíritos, um capítulo extenso. Fala o item, Sônia, para nós nos localizar. Fala o item. É o item 12. O item 12 do capítulo 7. Isso, bem-aventurados os pobres de espíritos. E esse Adolfo, bispo de Argel, que passou essa mensagem em Marmande de 1862, ele mesmo comenta, né? É um espírito falando do plano espiritual, o que se reflete as atitudes dos seres humanos aqui encarnados, né? E ele chama uma atenção. E essa frase é bem interessante. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossas cabeças? Vós menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, espantado de que a taça da maldade tenha transbordado por toda a parte. E assim ele vai seguindo, falando sobre as consequências e das ações das pessoas. Então, se o mal existe, quem devemos culpar? Né? Nós temos algumas frases que a gente ouve quando é criança, né? Você que gosta de lembrar muito das coisas das crianças, né? Ai, Deus não gosta de mim, ele pulou a minha casa, né? Jesus nunca vai entrar aqui, eu sou preterido, eu sou deixado para trás, né? O azar me visita o tempo todo, se eu estou voando e um urubu vai cair na minha cabeça, né? Então a gente tem um monte de coisa, esses comportamentos que a gente acaba trazendo, e a gente sempre coloca a culpa nos outros, né? Você reparou? Uhum. A gente nunca assume alguma coisa que nós mesmos fomos os detentores, que nós mesmos fazemos. É muito difícil o ser humano assumir a culpa. E sabe o que faz o ser humano não assumir a sua culpa? O orgulho e o egoísmo. Sem dúvida. E o incrível, qualquer momento que você abre o evangelho, em qualquer capítulo, eles debatem sempre no orgulho e no egoísmo. Enquanto eles não pararem de falar isso, né? Porque a gente ainda não acendeu ainda essa compreensão. O orgulho nos faz nunca aceitarmos nós como errados. As outras pessoas, sim. O mundo e o azar existe, mas você não é o detentor dos problemas. E o egoísmo, você se isola, porque você só quer para si aquilo que você quer e acaba se distanciando das pessoas e cria uma barreira, né? E nós só evoluímos quando a gente evolui junto, caminhamos juntos, não é assim? Uhum. Sim. Beleza, Sônia, maravilha. Então nós vamos encontrar no capítulo, na continuidade do nosso estudo, nós vamos encontrar a questão 975, quando o Kardec indaga aos benfeitores: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Aí os benfeitores respondem: sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse sofrimento. É então que procede à escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária. Mas ele não sofre só pelo mal que praticou, ele também sofre por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorre de não haver feito o bem. Então vejam vocês a nossa responsabilidade. E eles continuam: para o espírito errante, já não há véus. Espírito errante é aquele que se encontra entre uma encarnação e outra encarnação. Ou seja, é aquele que se encontra no mundo espiritual. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Ou seja, no mundo espiritual não há máscaras, não há hipocrisia, não há jeitinho brasileiro, não há sou amigo de fulano, não há você sabe com quem você está falando? Não há essas possibilidades. E o que me chama a atenção nesse comentário dos benfeitores é esse parágrafo anterior, que ele diz que nós sofremos não só pelo mal que praticamos, mas sofremos pelo bem que teríamos podido fazer e não fizemos. E sofremos também pelo mal que é decorrente de não termos feito o bem. Lembro-me com dificuldade. Vou fazer uma auto-psicanálise agora, Marcos. Lembro-me com tristeza quando estava na sexta série. Hoje seria sétimo ano, né? Hoje seria sétimo ano. Estava na sexta série e fazendo as provas finais, né? Que naquela época eram provas bimestrais. Então, eu consegui fechar as matérias e tal. E, vamos dizer assim, 15 dias antes de terminar as aulas, né? Do período letivo, eu estava de férias. Aí, um amigo me pediu para que eu estudasse com ele, para ele recuperar a nota que ele precisava. Eu pergunto para vocês: vocês ajudaram esse amigo? Então, vocês não ajudaram e eu tampouco ajudei. Então, isso, você vê, é uma coisa que a gente considera, né? Isso é um crime aos olhos da lei humana? Não é crime aos olhos da lei humana. Só que isso é uma coisa que até hoje está gravado na minha mente, né? Na minha consciência. E isso, né? Você viu, é uma coisa que aconteceu lá na sexta série. Eu estava com 12 anos de idade, né? Então, quer dizer, é uma situação que me comove até hoje, que eu poderia ter tido uma outra conduta. É lógico que passou muito tempo, lógico que eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas de outras maneiras, etc, etc. Uhum. Mas ficou aquela marca na consciência, né? Não raro a espiritualidade fala o que mais nos machuca depois que a gente desencarna é o nosso remorso. Exato. E o remorso é o bem que eu poderia ter feito e que não fiz. E o remorso pode começar desde agora, não precisa desencarnar para senti-lo, né? Exatamente. Marcelo, pois não, considere, me auxilie em minha autopsicanálise. Pode marcar uma consulta com ele, viu, Marcelo? Beleza. Com todas as pessoas que você ajuda hoje, Marcelo, considere paga, viu, Adílio? Fica tranquilo. Obrigado, sem dúvida, é um estímulo, né? É estimulante. Mas a dívida realmente só está paga, viu, Marcos? Na minha opinião. se ele tiver oportunidade... Não, se ele tiver oportunidade de fazer uma coisa parecida de novo e fizer diferente agora, né? Exato. Que aí você se transformou, né? Aí você não precisa passar por nenhuma expiação, nem por nenhum teste, mas nada mais. Você já é outro Marcelo, né? Já superou, né? Você vê que interessante. Mas é lógico que o que o Marcos falou é verdade, né? Você já mostrou de outras formas que você já é outro Marcelo. Sem dúvida. Puxando o saco agora, né, Marcos? Um pouquinho. Morde a sopa. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Tem algum comentário que você gostaria de participar? Algum filme? Alguma indicação? Algum Oscar? Não, filme não, mas hoje eu estava escutando um podcast muito legal, fica também a dica para os ouvintes, que é o Pode Acreditar, e o tema era Não Vim Mudar a Lei, Vim Cumpri-la. E, que é o primeiro capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Isso, e a gente já se acha pecador ao não fazer o bem. Eu fico me perguntando assim, poxa, e quantas oportunidades durante o dia nós temos de evitar o mal ou de fato colaborar com alguma pessoa de alguma forma e não fazemos, né? E isso vai desde abrir uma porta até oferecer um lanche para alguém que possa estar... Um agasalho. Com dificuldade, por aí vai. E voltando no não vim cumprir a lei, Jesus diz que nas leis de Moisés estava escrito que não cometerás adultério. Mas em verdade vos digo, só o fato de olhar e desejar já é como se você tivesse feito então o pecado. Então, veja você como nós estamos distantes da perfeição, né? Pois é. Né, Guilherme, meu Deus. Então quando a gente reflete nisso, se a gente já tem essa dificuldade de não evitar o mal, imagina quando a gente pensa nessas questões que Jesus nos elucida até antes, né, do livro dos Espíritos, e quão distante a gente está de atingir um grauzinho... Meia boca. Meia boca, né, Fábio? Meia boca. É difícil realmente, às vezes... Um grauzinho melhor, né? É, às vezes até bate um desânimo, né? Parece aquela maratona que a gente está em último lugar e que a gente não vê chance de chegar. Está acabando o gás e não vê chance de chegar. E acho que a beleza disso tudo é que, ainda que a gente caia, desmaie, quando a gente acorda, a gente descobre que está com uma camisa nova para correr a maratona de novo. Então, cada vez que a gente vai tentando, a gente vai percebendo que o caminho é esse. Não tem como desistir no meio do caminho, e se desistir, pode ter certeza, vai voltar para a linha de partida para tentar de novo, né? Não vai ficar no fogo eterno, mas vai ter que suar bastante para chegar lá na linha final. Muito bem. Marcos, tem algum comentário que você gostaria de fazer? Podemos partir para o intervalo musical? Ah, pois não, Sônia, fica à vontade. Gostei da sua analogia da maratona, né? Que vestir a camisa seria vestir um novo corpo, e a gente tem uma nova chance de a gente conseguir prosseguir. Isso é a dádiva da misericórdia divina, né? Que só poderia ser explicada pela reencarnação. Como encarar o mundo sem reencarnar? Como reencarar o mundo com tantas diferenças raciais, sociais, posturas e comportamentos, atitudes do bem e do mal em todas as situações divergentes e convergentes, e a gente entender que Deus seria uma única passo para todo mundo, uma única chance para todo mundo, e não ter uma reencarnação para explicar a lei da ação e da reação e as atitudes que a gente tem. E o mais bonito de tudo isso é que são incontáveis números da reencarnação. Então, quantas vezes você levantar, não existe uma situação, olha, essa é a sua terceira e última chance, aproveite bem. Não. Nós é que vamos querer chegar mais cedo, e pela sede da gente, mais cedo lá no pódio, né, na reta final, mas pela sede da gente ficar lutando e querer vencer, a gente vai lutando conosco mesmo, removendo todas as nossas dificuldades, os nossos entraves, porque todos nós nos autoconhecemos, nós sabemos os nossos limites, os nossos erros, nós nos conhecemos. E aí é que vem o mérito da nossa conquista. Por isso essa maratona é interminável, mas ela chega ao pódio, no sentido de que a conquista final é a gente não precisar passar pelas dificuldades, mas só pelas coisas que fazem engrandecer o espírito. E falando da reencarnação, só para fechar antes da pausa, fica uma reflexão para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Sabemos que ao redor do globo terrestre nós temos três vezes mais ou quatro vezes mais espíritos, né? 35. Quantos? São três para um. Três para um? Bom, vamos botar uma... Vamos arredondar aí, aqui na Terra encarnados... Cerca de 25 bilhões de espíritos na crosta terrestre. É 4 para 1. É 4 para 1. Então, se nós somos 7 aqui encarnados, temos aí 21, vamos botar 30 milhões, 30 bilhões de espíritos, sendo que 7 bilhões estão aqui no orbe encarnados. Sabemos também que o orbe está passando por um processo de transição. O planeta Terra está em fase de transição e alguns desses espíritos, infelizmente, não vão poder continuar habitando aqui o orbe. E quando a gente faz a matemática com base na taxa de mortalidade e de natalidade, se for numa ordem de o primeiro que desencarnou aqui vai entrar numa fila, a gente pode fazer a conta, dá aproximadamente 400 anos esperando uma próxima encarnação para poder voltar aqui para a Terra. E talvez, quando não bem aproveitada a encarnação que a gente tem presente, esses 400 anos vão fazer falta, porque eventualmente o planeta já foi para uma outra fase e nós vamos ter que evoluir em um outro planeta, deixando alguns queridos para trás, até que a gente consiga evolução para acompanhar a Terra novamente. Perfeito, bem lembrado. Vamos lá, Marcos. Vamos, e é por esse motivo, né, que nós estamos entrando daqui a pouco em regeneração, melhor do que 100 anos atrás, né? Vamos ver o que o Arnaldo Antunes fala sobre isso, então. Vamos lá. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 14 minutos. O mundo está bem melhor do que há 100 anos atrás, dizem. Morre muito menos gente, as pessoas vivem mais. Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem. Tantos passos adiante e apenas alguns atrás. Já chegamos muito longe, mas podemos muito mais, dizem. Encontrar nossos planetas pra fazermos filiais. Quem me dera não sentir mais medo. Quem me dera não me preocupar. Temos inteligência pra acabar com a violência, dizem. Cultivamos a beleza, arte e filosofia. A modernidade agora vai durar pra sempre, dizem. Toda tecnologia só pra criar fantasia. Deuses e ciência vão se unir na consciência, dizem. Vivemos em harmonia, não será só utopia. Quem me dá mais medo. Quem me dá não me preocupar. Quem me dá não sentir mais medo algum. Melhor do que há 100 anos atrás, dizem. Morre muito menos gente, as pessoas vivem mais. Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem. Tantos passos adiante e apenas alguns atrás. Já chegamos muito longe, mas podemos muito mais. Encontrar novos planetas pra fazermos filiais. Quem me dera não sentir mais medo. Quem me dera Então, dando continuidade ao programa Momentos Espirituais, nós gostaríamos de divulgar um evento que vai ocorrer lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, no próximo dia 27 de junho, não sábado agora, o próximo sábado, não amanhã, evidentemente, um próximo sábado, dia 27, a partir das 14h30, nós teremos um bazar especial com preço único de R$ 2,00 das mais variadas peças. Essas peças de vestuário, de calçados, de brinquedos, são peças selecionadas de muito boa qualidade e que o objetivo é, evidentemente, angariar fundos para a manutenção das atividades assistenciais de nossa casa espírita. Nós temos atualmente cerca de 80 famílias que nós ajudamos a manter em suas dificuldades básicas, e essas 80 famílias que são assistidas pela nossa instituição são auxiliadas pelas mais variadas ações de aquisição de fundos para que possamos manter essas famílias. Muito bem, queremos repetir os nossos canais de comunicação com o nosso programa através do telefone da rádio, que é 3876-6846, através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com e também agora através da febre chamada WhatsApp, cujo telefone é 019-996-397984. Repita, 019-996-397984. Pois bem, dando continuidade ao estudo da questão 975, quando o Kardec pergunta se os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo, nós obtivemos a resposta dos benfeitores espirituais e eles dizem que nós espíritos ainda, vamos dizer, num patamar inferior da escala evolutiva, nós ainda sofremos por todo o mal que praticamos, por todo o mal que foi causa voluntária, sofremos por todo o bem que teríamos podido fazer e não fizemos, e sofremos por todo o mal que deriva do bem que não praticamos. E o Kardec faz um comentário dele a respeito dessa questão. E no comentário dele, ele diz assim: na erraticidade, ou seja, no intervalo das reencarnações, lá no mundo espiritual, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É exatamente igual a um viajor que chega ao cume de uma montanha. Lá no alto de uma montanha, ele vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Ou seja, quando estamos no alto da montanha, é mais fácil nós termos uma ideia do caminho do percurso que percorremos e do percurso que ainda temos que percorrer. Evidentemente, quando Kardec diz que descortina as existências passadas, todas as existências passadas, ele descortina, ou seja, ele tem uma ideia das existências passadas. Não é que todas as existências passadas vêm à nossa mente instantaneamente. Nós vamos saber de tudo que nós fizemos de errado, tudo que nós fizemos de certo, etc, etc. Não é bem assim que ocorre. Tanto é que ele, o Kardec fala, descortina, e não que tem uma ideia clara, exata, inequívoca de tudo o que ocorreu. Então ele diz que é apenas uma ideia que nós possuímos. E curiosamente, isso bate com o ensino ou o esclarecimento que nós vamos encontrar lá na obra Nosso Lar, psicografada pelo nosso querido Chico, através do benfeitor André Luiz, em que ele narra que num determinado momento o André Luiz estava conversando com os pais de Lísias, aonde o André ficou hospedado lá por um determinado período lá na colônia Nosso Lar, e os pais do Lísias estavam se preparando para uma nova reencarnação. E nesse preparo da nova reencarnação, foi-lhes permitido pelos benfeitores espirituais que estavam auxiliando a programação da reencarnação seguinte dos pais de Lísias, foi-lhes permitido ter acesso aos últimos 300 anos que eles haviam vivido no planeta Terra. Então eles tiveram acesso aos últimos 300 anos de sua jornada enquanto encarnados. E o André ficou curioso, mas escuta, por que apenas 300 anos? E os pais esclarecem que os benfeitores espirituais responsáveis pela reencarnação que estava sendo programada, os benfeitores espirituais disseram que os pais de Lísias não tinham amadurecimento psicológico suficiente para ter acesso a mais informações do que esse período estipulado. Então vejam vocês, estimados ouvintes, a sabedoria dos benfeitores espirituais quando limitam esse esclarecimento, porque eles sabem que nós não poderíamos suportar as informações relativas a existências mais anteriores, uma vez que isso seria uma causa de perturbação muito intensa. Pois não, Fábio, eu gostaria de ouvi-lo. Se eles derem um prato para eu equilibrar na minha mão, eu vou conseguir. Se derem dois pratos para eu ficar girando lá no palitinho, aí eu tenho um pouco de habilidade nisso, sabe, Sônia? Vou ter um pouquinho mais de dificuldade. Com dois, eu vou ainda conseguir um em cada mão. Mas se der três, eu já vou derrubar tudo no chão. Então, se eu comparar cada prato desse que eu estou equilibrando, que eu estou deixando em equilíbrio, que eu estou cuidando bem, que eu estou vivendo bem como uma circunstância de uma vida passada, uma circunstância desequilibrante de uma vida passada, então, de repente, até com duas ou com três, eu ainda consigo lidar bem. Mas pode ficar muito complexa a minha situação psicológica se eu começar a me aprofundar dentro de mim mesmo, onde eu vou ver o verdadeiro eu, né? As diferentes pratos rodando na minha vida do passado, e não posso não dar conta de todos eles ao mesmo tempo. Não tenho estrutura para isso. Então fatalmente alguns vão cair no chão, vão quebrar e vai ser pior. Então é melhor me darem dois pratos só, até aí eu consigo, Guilherme. Até aí eu consigo mais ou menos manejar. Então, Marcelo, se eu souber até 300 anos, eu até já estou feliz, viu? Sabe, olhando para minha situação. Não sabia desse seu dom artístico. Aliás, amanhã eu convido aos estimados ouvintes a irem até o semáforo ali da capela com a estrada da boiada, em que a partir das 5 da tarde ele fará essa demonstração. Amigos, gostariam de fazer mais alguns comentários? Podemos seguir adelante? Bem, então nós vamos encontrar na questão 976, Kardec quer saber dos benfeitores. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada, se é assim prejudicada? Então vejam vocês, será que o sofrimento dos espíritos inferiores não leva os bons espíritos a se compadecerem, a sofrerem aflições? É mais ou menos essa a pergunta que o Kardec faz. Aí os benfeitores respondem: não constitui motivo de aflição, pois sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles. Ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Já pensou? Aí está uma grande diferença na doutrina daquele inferno, né, que a gente acabou de ler. Das penas eternas. Onde esses espíritos mais adiantados não poderiam ir até lá e se compadecerem e estenderem as mãos, até num gozo, né? Uma felicidade de poder ser útil, de poder ajudar alguém a sair dali, né? Então eu acho que é um colorário, né, ao que a gente falou antes da teoria do inferno. Exato, e você me lembra de um diálogo que o nosso querido Rossandro Klingey, um diálogo que ele conta quando ele foi a uma festa de um primo dele que é de origem protestante. Inclusive o Rossandro, ele era de berço católico, depois ele tornou-se protestante e aí depois tornou-se espírita. Tem sido muito frequente, né, essa trajetória atualmente, né? Mas independente disso, e também nós espíritas não nos consideramos melhores do que ninguém, mas vale a pena nós fazermos esse comentário do diálogo que ele teve com o primo de origem protestante. E é um primo assim, que ele gosta, que ele se dá bem, que continua sendo primo independente de professar esta ou aquela denominação religiosa, mesmo porque o rótulo não tem maiores significados. Pois bem, então nesse diálogo, o Rossandro pergunta para ele. Primeiro, o primo fala: ah, a minha mãe estava me contando hoje que viu você na TV. Que o Rossandro, de vez em quando, ele faz algumas entrevistas tal, né? Lá em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade grande, né? Tem 400, 500 mil habitantes, né? Lá na Paraíba. Então, estava dizendo que a mãe havia visto, né? E ela ficou tão triste. Mas por que triste? É, porque você é espírita, você vai pro inferno. Aí o Rossandro falou: poxa, mas que negócio é esse, né? Por que ela ficou triste? Não tem necessidade, né? Aí o Rossandro pegou e perguntou para ele: e você? Você acha que eu vou pro inferno? Perguntou pro primo, né? Aí o primo disse, não, eu não, quem acha é a minha mãe. Eu tenho certeza. O primo falou assim, né? Eu tenho certeza. Então, por isso que o Rossandro diz, né? Eu tava no aniversário da filha dele e tal, e eu gosto muito dele, continuo gostando, a gente se quer muito bem e tal. Aí, então, o Rossandro perguntou pro primo, né? Escuta, fulano, é o seguinte, você acha que todos os seus amigos vão pro céu? Aí o primo respondeu, não é todo mundo que vai pro céu, não. Aí eu fico imaginando o seu céu, você lá no céu e os seus amigos lá no inferno, sem você nunca mais poder se encontrar com ele. Como que você pode ficar feliz no seu céu, sendo que nunca mais você vai encontrar com as pessoas que você gosta, que estão lá no inferno? Aí sabe o que o primo respondeu? Por isso que eu não gosto de conversar com você sobre isso, viu, Rossandro? É verdade. Você se lembra, Guilherme, dessa história? Uhum. Que o Rossandro carinhosamente nos contou, e também tem uma palestra que ele conta essa história, né? Lógico que os benfeitores espirituais esclarecem que os bons espíritos, eles não ficam no céu tocando arpinhas com guaranias paraguaias, sem fazer nada. Eles têm uma atividade, eles não têm uma conduta passiva, né? Eles têm muita atividade, eles estão preocupados em auxiliar e fazer o bem a todo instante. Por isso que eles dizem que a ocupação deles é auxiliar os outros e melhorar, estendendo as mãos aos infelizes, a nós infelizes, a nós que ainda somos inferiores. E para eles é motivo de gozo, é motivo de satisfação quando eles são bem-sucedidos, quando eles obtêm resultados positivos. E lógico que para eles também, para os bons espíritos, também é um motivo de exercitar a perseverança, né? Porque imagina vocês, né? O que deve ser o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, que fica no nosso ouvido, né? Inspirando a fazer as coisas corretas, a nos ajudar a nos tornarmos pessoas boas. E toda hora eles, os espíritos protetores, os bons espíritos, apesar de nos incentivar a todo instante, eles se sentem frustrados, porque nós, muitas vezes, nós não os obedecemos. Uhum. Nem, né? Damos ouvido. Não damos ouvido. E aí, lógico que para eles é um motivo de decepção. Só que para eles, essa decepção, eles têm que se esforçar. Bom, não deu certo por esse caminho, então nós vamos tentar outro caminho. E assim sucessivamente, né? Ou seja, para eles, também eles estão lá desenvolvendo a persistência, a perseverança, sim, etc, etc, né? Com certeza. Então, quer dizer, eles não ficam à toa sem fazer nada, né? Pelo contrário. E pois não, Manuel Filomeno de Miranda, em espírito, fala o seguinte: acredite ou não, vai chegar uma hora em que trabalhar no bem vai ser mais prazeroso do que jogar bola, do que assistir um filme, do que ir pro bar, do que ficar jogando conversa fora. Exatamente. Trabalhar no bem vai ser um prazer da alma, né? Então é para aí que nós estamos caminhando. Sem dúvida. Tem mais alguém gostaria de fazer um comentário? Podemos seguir adelante? Nós estamos agora no item A dessa questão 976. Marcos, gostaria de fazer algum comentário? No item A da questão 976, Kardec quer saber dos benfeitores. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, Ou seja, o fato dos bons espíritos se esforçarem para auxiliar os espíritos inferiores a se melhorarem, a lhes estenderem as mãos, o Kardec diz que isso é concebível. Nós imaginamos essa conduta da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Ou seja, uma mãe, um pai que vê seu filho numa situação deplorável, num comportamento infeliz das suas inúmeras atitudes, será que isso não leva a um sofrimento, não perturba a felicidade desses espíritos mais elevados? Aí os benfeitores respondem: se eles não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas elas, as religiões, ou melhor, elas, as almas, consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes sofrimentos são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de coragem que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Então vejam vocês que eles ficam mais tristes pela falta de coragem que nós demonstramos quando estamos diante de um sofrimento, do que pelo sofrimento em si. Então, evidentemente que os benfeitores, os bons espíritos, eles sabem que os sofrimentos, as provas que a vida nos convida com muita frequência, essas provas, esses sofrimentos, eles são úteis para a nossa caminhada, espiritual. E como os espíritos têm essa visão mais alargada, nós vamos observar que eles ficam tristes, certamente, porque nós não demonstramos coragem. E nós nos recordamos do item... Desculpem. Nós nos recordamos do item 18 do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, uma mensagem belíssima assinada pelo padre Lacordaire, que desencarnou em 1862. E o Evangelho Segundo o Espiritismo foi editado em 1864. Então vejam vocês a elevação espiritual desse padre. Ele era tão elevado que as mensagens dele foram colocadas na codificação. E ele desencarnou 2 anos antes da publicação do Evangelho. Ou seja, Kardec viu que a sua mensagem era uma mensagem de tão alto nível que a colocou no Evangelho. E não é só esta do capítulo 5, tem outras também. Tem uma meia dúzia de mensagens do padre Lacordaire em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Ele foi um padre muito caridoso, foi discípulo de Lamennais, é uma biografia muito bonita do padre Lacordaire. E ele diz, no finalzinho, eu nunca me esqueço, né, que bem-aventurados os aflitos pode traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua coragem, sua resignação, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. Ou seja, diante dos desafios que a vida nos propõe, nós devemos agir com fé, com coragem, com resignação, com aceitação. E ele ainda fala, né, que no meio da mensagem, ele fala assim, que o soldado, se ele fica no quartel engraxando o coturno, ele não vai obter a promoção. Mas se ele vai à guerra, se ele vai à luta, ele vai ter chance de obter essa promoção. Então, é lógico que essa guerra não é uma guerra de armas aparentes, mas é uma guerra de desenvolvimento das virtudes, de desenvolvimento das nossas aptidões, que todos devemos desenvolvê-las. Então, muitas vezes nós vemos pessoas enfrentarem desafios de perdas de entes queridos, desafios de doenças de difícil tratamento, não me refiro só ao câncer, refiro-me às mais variadas doenças, e muitas vezes nós encontramos pessoas que têm conhecimento espiritual e essa hora é a hora de dar o testemunho, é a hora de demonstrar fé, coragem, resignação, né? É a hora do Chico lá no, quando o avião começou a, né, quando o avião começou a ter a turbulência, que ele começou a gritar tal, e o Emmanuel falou para ele que agora é a hora de você demonstrar testemunho, entendeu? Que ele até conta como uma piada tal, e que ele deveria morrer com educação. Morrer com educação seria para demonstrar a fé, a coragem e dar o testemunho da crença que ele obtém, né? Que crença é essa que mostra desespero num momento, tá certo que é um momento de aflição, mas se você tem conhecimento que a vida continua, se o corpo parar de funcionar, por que que você vai ficar desesperado? O desespero ajuda em alguma situação? Amigos, gostaria de ouvi-los. Marcelo, a gente tá falando um pouquinho aqui. Oba, abri o microfone. Aí fica melhor. Marcelo, a gente está falando aqui de felicidade, infelicidade, né, dessas coisas todas. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 24, tem uma mensagem de um espírito que eu queria comentar um pouquinho, mas que se chama A Verdadeira Infelicidade. Ah, sim, uma belíssima mensagem. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Uma ladeira, Marcelo, ela é uma subida ou uma descida? Depende. Prepara. Depende do observador, correto? Então, exato. Muito bem. O que que o depende delfim... se é uma ladeira morra acima ou morra abaixo. Se você está rolando para baixo, é uma descida. Enfim. Mas nesse item 24, A Verdadeira Infelicidade, escrita por Delphine de Girardin, né? Girardin. Eu não vou ler, mas ele diz o seguinte: bom, o que você acha que é infelicidade, você encarnado aí, né? Infelicidade para você é miséria, infelicidade para você é a morte, né? É um credor exigente, é um coração partido, angústia de traição, miséria de orgulho e outras coisas, vaidade, enfim. Só que ele diz o seguinte: se você olhar por outra ótica, durante o texto ele desenvolve isso, se você olhar por outra ótica, essa chamada infelicidade na carne, ela vai se transformar por a gente ter passado por isso e por ter, então, muito provavelmente, expiado nossas penas. No futuro, no desencarne, ele vai virar o quê? Felicidade. Opa, paguei as minhas dívidas, né? Estou livre de débitos com a espiritualidade. Muito bem. Agora, aquele que gozou a felicidade terrena, que tinha todas essas coisas, né? Que tinha tudo o que queria, que usava mal, aliás, as coisas que tinha, esse, quando chega do outro lado, esse que achou que tinha felicidade, ele está sendo muito infeliz, porque ele vai ser cobrado disso tudo. Eu vou ler só um trechinho aqui, ó. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Num outro trecho ele diz: para julgar algo é preciso ver-lhe as consequências. É assim que para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Então, é muito relativo isso, o que é felicidade, o que é infelicidade. Para nós, o que pode ser felicidade agora pode ser motivo de uma grande infelicidade no futuro e vice-versa. É, e quando Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, isso não significa que Jesus é masoquista, que ele gostava de sofrer ou ele gostava de ver as outras pessoas sofrerem. Quando ele fala bem-aventurados os aflitos, é bem-aventurados pela oportunidade de, na situação mais difícil, de provarmos a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação e assim por diante. É, amigos, podemos fazer uma pausa ou já vamos para as nossas despedidas? Vamos para as nossas despedidas. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de estudarmos as questões 974, 975, 976. E vale a pena nós aprofundarmos, fica aí o convite aos nossos amigos, aos nossos estimados ouvintes, sobretudo fazendo essa reflexão que os benfeitores espirituais nos convidam, quando dizem que o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, sofre por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e sofre por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Estejamos atentos, portanto, com o nosso comportamento, pois o nosso comportamento diz mais do que as nossas palavras. Ou seja, o nosso comportamento deve ser coerente com aquilo que pregamos, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos. Não adianta nós fazermos apologia de Jesus se nós estamos distantes do comportamento que ele nos convida. E vale a pena nós fazermos aquilo que o Simão Pedro nos ensina, quando ele diz que se Jesus é o guia e modelo da humanidade, nós devemos Ctrl-C, Ctrl-V, nós devemos copiá-lo, nós devemos imitá-lo, espelhá-lo em seu comportamento. Uma boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Gostaria, estou aflito, quem sabe você tem a dica do filme ou do seriado. Não, essa semana eu vou ficar devendo, mas eu prometo que eu vou me aplicar mais e vou dar uma pesquisada para semana que vem, trazer boas dicas aí pra gente de filme pra gente assistir. Boa noite a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Fábio, suas despedidas. Boa noite, amigos, e só queria aproveitar para revelar que o filme que o Guilherme mais gosta é o Matrix, tá bom? Um abraço, boa noite, verdade, a todos. Verdade, bem lembrado. Sônia, suas despedidas, por favor. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus esteja com todos vocês, com o coração, e que vocês possam pegar das instruções aqui que os Espíritos nos deixam, que Jesus também nos deixou, possa dar um exemplo, um caminho, uma luz para vocês. Muito obrigado. Marcos, suas considerações finais da data de hoje, não eternas. Ai, Marcelo, eu quero agradecer muito a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com todos vocês, com Sônia, Fábio, Guilherme, Marcelo e com todos os ouvintes. É um prazer e isso nos alimenta e vai somando os bônus hora, né, lá em cima, né, pra gente poder se redimir de todas as bobagens que a gente já faz por aqui. E esse mundo vai ser melhor, Marcelo, principalmente se nós utilizarmos as crianças como portais para um futuro melhor. Então eu queria encerrar com uma música do Roberto Carlos que se chama Guerra dos Meninos, de 1980. Ah, verdade, que saudade dela. E uma música muito linda, então eu vou encerrar o programa com ela hoje. Você vê que é da década de 80, né? Já vê como nós somos velhos, né? Não, foi ontem, Marcelo, que lançou essa música, poxa. É verdade. E muito boa noite a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 54 minutos.